Aham. Val, na neurose. Vai em paz, Under J. Breu, família da neurose. Dog fantasma, B2F máfia, da neurose. Como que se faz? O intuito é o mesmo. Segue em frente. Sempre em frente. Na lembrança do guerreiro. Olha pra trás, tá ligado? Gira, gira mundo e vem pra minha mão. Sem fé, uma pá de louco se perdendo nas missão. Mas não vai pra grupo não. Negou, acredite sim, que o pé que te derrubou só serviu pra mostrar que tem sempre alguém pra contar. Pois tudo que aqui há são os laços que se faz estar sempre ligeiro, atento a tudo e com todos, fazendo tua cara de pé nesse mundo louco que pode te engolir ou te fazer mais forte. Brigar com a vida pra superar as neuroses. Cada um sabe o que faz consigo ou segue seu caminho. Eu espero o teu destino de dar, se dá. Tu faz tua caminhada, vai seguir o que foi dito ou vai cair pela estrada. Mas dizem que o importante é conseguir levantar. Então faz isso, segue em frente pra quem te derrubou e despegar. A caminhada segue em frente na trilha. Segue em frente, mano. Independente do que acontecer. Acontecer. A caminhada segue em frente na trilha. Segue em frente, mano. Neurose nunca vai morrer. Não vai morrer. Desde 1981 sou programado pra vencer qualquer tipo de guerra. Sempre alerta, me camuflo com pensamentos e ideias. Só você apertar minha mão se você não for irmão de verdade. O antivírus contra a falsidade em minha atividade. Persisto, insisto, não desisto. No meu potencial invisto, mesmo correndo risco a risco. E dessa forma de longe te ensino e provo que tudo que quero eu conquisto. Não importa o tamanho do alvo, eu miro, descarrego e atinjo. Os inimigos estão por perto torcendo pela minha destruição. Maldade rolando solta, fazendo o fraco viver de ilusão. Meus braços são fortes pra suportar qualquer tipo de fardo. Bulldog fantasma, breu, fal, da neurose de fato. As ruas em que nasci, cresci, me ensinaram a viver. Vou completar minha missão nessa terra antes de morrer. A verdade em minha vida sempre estará presente. Vai em paz, Under J, que aqui os loucos seguem em frente. A caminhada segue em frente na trilha. Segue em frente, mano. Independente do que acontecer. Acontecer. A caminhada segue em frente na trilha. Segue em frente, mano. Da neurose nunca vai morrer. Não vai morrer. Se a nuvem escurece escondendo o sol. Se a febre queima o corpo debaixo do lençol. Se os pés ficam pesados a cada passo seu. Quem sou eu? Quem é Deus? O que é ser ateu? Se for meu o destino, o artigo eu assino. O perdão sem espaço na cabeça do menino. Sente dó, sente pena, mas a fome envenena. Dinheiro, fartura, ore, rifa e hiena. Multidão, solidão, vai e vem o dia inteiro. Num golpe sem sorte, a morte leva um parceiro. Falta amor, sobra dor em cada um dos meus versos. Mas não falta esperança no rei do universo. A gente fica de pé, se o coração é valente, tudo fica mais fácil quando a fé vai na frente. Na sombra que rouba o brilho do olhar, com a lança do guerreiro, cálice vou buscar. A caminhada segue em frente na trilha. Segue em